Azedinho chega em casa e entrega ao pai o recibo da mensalidade escolar. Ai, ai, ai. Meu Deus, mas como é caro estudar nesse colégio? É, e olha aqui, pai, que eu sou o que menos estuda na minha classe. Bah, que guri desgraçado esse guri.